E aí, Galoman? Tudo pronto? Firmeza total. E aí, Dabrex? Você viu o mano fazendo uma parada? Gostou? Qual que foi? Pô, colei na casa dele lá, mano. Firmeza total. Usou vários discos. Kid Nice, tá aí. Já pode morrer, é mano. Ah, então demorou. Só chegar, nego. Demorou de chegar. Nada pode me parar. Se não vou parar. Nada pode me parar. Vem comigo, vem comigo. Ligado. Nada pode me parar. E se ligue nessa aqui. Original. Normal. Se você me diz. Nada pode me parar. Se você me diz. Um par de MK.